nie ma racji, sej głupi sam halo. Do lirku znowu kaś nie lesej rał. Nie ma tu znowu kutne głony, nierwaś nierwaś. Nie ma tu losy, da bi resis. Sousiś, nie sus bazylej baźnia. Daj wam już jak ciuch pan hał. Dyrbu kutu kaj psań zrał. Sadnią mu na siłm zlezi się. Zrał tajm siak u najwy. Zlezi na tym, że ze wzia zi resis. Sousiś, nie sus bazylej baźnia. Daj wam już jak ciuch pan hał. Dyrbu kutu kaj psań zrał. Sadnią mu na siłm zlezi się. Saruk moim hatis i marli duży nie mus ja maj mój mój chose sobi mokre do bossa tu sai na sei chadre vi seu mau seu mau é do que sou dois vou rir né boy. É isso, né? São que somos, se ele leva o dela, né? São assim, são assim. Camisa do lobo, riscas, rimas, TVDC, rumo e saíre. Rio, os dedos, só fadará o ferro, que está lá, escada e zaba, leiva. É o tchão, nem culpa, nem palha, vagaste no caminhão. É o da gaste no chá, nem vete, mãe, bacião. Xinhê merece sair, culpa e sanralho. No lirbo, não, com as nele, sem irão. Xinhê, muito, não, puto, nem guano, esquerdo, faz nervo. Xinhê, mas muda, xum, direi, se quer. Se eu tenho, já não é vivo, se ele já tem, já é. Saruk moim hatis i marni duży nie mus ja maj mój mój chose sobi Saruk moim hatis i marni duży. Já, mãe, mãe, mãe, você sorri. Teve a espaço para Toroco Boss, Clube do Berro. Você está sintonizado na Criolo do FMMMM, lá do Grajaú, Nigas. E na sequência, um som que já é flashback do Cocaia, Oficina da Rima, com a música Casca de Ovo, DJ Vagnão, MC Obe e Rodrigo Nonato, só no sapato. Ok, rola o som, Church.